у вас идея, идея нового кар. Ande sempre ligeiro, esperto na rua. Não fique de bobeira dando passeio plena madruga. O clima muda e como muda. Tem gente na maldade, moto preta, doido na garupa. Só cena bruta, tiro na nuca. Final é sempre o mesmo, pra quem dá conselho e não escuta. Olha só vacilão, quem vê lá. Pisou no calo, tá devendo, nem dá tempo pra notar. Vai começar o sapeca, iaia. Paga com a vida, hora do chicote estralar. Tambozão lotado, já foi descarregado. Disseram que era noiado, fumou. Não deixou pago, mas sua família que está ali. Triste chorando do lado, corpo sangrando. Nem tá acreditando que na vida do crime seu filho foi depressa. Passou do prazo, já era, não tem conversa. Hoje dia está assim, é fim dos tempos chegado. Qualquer mancada, vacilo, é motivo pra disparo. Pena que a bala às vezes acerta a gente inocente. Bem-vindo à Jampa, onde o clima geralmente é quente. Então segura a mão, então segura a mão. Isso aqui é a Bia Rap, com todo o gás. Pela esquina do lado esquerdo é mó melão. A casa cai, perdeu doidão. Vai sem chance. É escuro como o campão. 3-8 tá lotadão. Mexeu com nós, só boladão. Meu bonde. Pela esquina do lado esquerdo é mó melão. A casa cai, perdeu doidão. Vai sem chance. É escuro como o cantão. 3-8 tá lotadão. Mexeu com nós, só boladão. Meu bonde. 2 horas no bar, clima dá pra sacar. Um coroa e um boy, testemunho ocular. Plano 1 deu errado, o segundo vai lá. Mudar o orelhão, não vai dar pra ligar. Tentando arriscar, interpretar. Como é que cê tá? Cheiro de malícia, uma gata massa. Olá, uma dose, um campari, um trago no charme. Filmando o movimento com o ar de maldade. Já não passa mais carro, 3 horas é tarde. Tá limpo é a hora, recebi a mensagem. E aí, filha rapariga? Botou a fé que eu não ia voltar não, é? Então segura aí, ó. Segura o ombro de cantão.